Mãe de suprema harmonia, nos contos a luz, sol de bendita justiça, brilha em nossos corações. Soberania e possuidora de benéficos atributos, irradiando intensa alegria, nos prostramos diante de ti. Nós te suplicamos que deixe tua graça ser plena nas nossas vidas por todo o tempo necessário para realizarmos a sagrada união dos nossos corações. Por tua divina graça, todos os seres alcancem bem-estar e transcendam toda a dor. Que teus devotos servidores obtenham sempre felicidade e prosperidade. Que o conhecimento da Yoga Brahmavidya, ou a sagrada ciência espiritual, prospere por tua divina graça. Infunde em nós uma clara inteligência. Faz com que tenhamos fortaleza moral. Que nossa palavra seja agradável e útil. E que utilizemos com dignidade os poderes que o Supremo Senhor nos confiou. Ó Suprema Deusa, a ti que manejas com maestria a concha e o disco, símbolos do yoga, que representam o domínio e o controle que exerce sobre as três qualidades, nós reverentemente nos prostamos diante de ti. Diariamente te adoramos, mas não o fazemos com a devoção que o teu esplendor nos inspira. Nós te suplicamos, ó Deidade Suprema, que perdoes as nossas faltas e ensina-nos tu mesma como adorar-te e como servir-te. Om Rim Srim Klim Aim Sauho Om Sri Yoga Devyai Namah. Corações.